informado e já está deslocando. Nível 060, ele precisa para 2500, pede uma patrão 172. Marcelo Pro 060, 144-6. Eco Índia autorizado a alinhar e manter reporte pronto, cabeceira 197 Romeu Eco Índia. Pronto, 627. Autorizado para o aeroporto Galeão, via UP 9857 até Bolso. Nível 360, pista na zero, primeira curva direita, subida da Euleda, após direto Irume, interceptor Vias, segue conforme, o transponder 5571, controle 208. Autorizado o Galeão, 360, para novembro 857, decola pista 10, curva direita, da Euleda Irume, 5571, o Chanel 627. 60, limite será radial 340 em Salvador. Azul 4462, vamos no tráfego 1 hora, 1 no milhas, passa agora 4000 pés, precisa parar 2500 pés, um eco, um Alfa Tango 72, vamos ver o será o número 2 para aproximação. Tá atento, 4462. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, 1000 pés na Dael. Azul 4065, contato para a decolagem, sobe via saída da Dael, para o nível 340. Via 340, 4065. 2097, informação Tatá, número 2, cópia. Prepare a subida da El Coral. Da El Coral, obrigado. Eu gosto de ser a Vida 366. Separa 2500 pés, autorizado R9 da pista no 0, o ajuste no 015. Testa 2500 pés, 0015, voando Serra Vida 368. O azul. 4462. Serra Vitor 366, azul 4462. Serra Vitor 366, 4462. Controle azul 2725, está estabilizado na sinal R9, pistão 0. 795, torre 1918-195. 1918-195, obrigado, bom trabalho. Azul 275. Para cruzar o aeródromo, mantendo a minha escuta, Romeu Eco Índia. Curva esquerda para. Cruzar o aeródromo, mantendo a sua escuta ou ainda? Afirmativo. Aru 5564, o transponder controle 208. Identificado, distância para 050, pare, remate na cobra. Habitat 847, reduza para 2109, segue como número 4 na aproximação. 2109, Alfa Tango Oscar Golf Uniforme, que você já realizou a aeronave da pista no zero. Beleza, Lula. 4462, confirma o que você está mantendo. Cavando na proa de Serra Vitor 366, magnética 088. Foto 62, então, por Débora, que é a 366-085. Tá, sim. Cruzamento, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, cruzamento do campo, reporte no setor norte, Romeu Eco Índia. Reporte no setor norte, Índia. Direita pro 150, para 2000 pés, o ajuste no 015, reporte estabilizado. Direito 1150, reportagem estabilizada na final da onde eu vejo o Sarcargo 847, vetoração para sequenciamento, mantenha proa 155, o limite será a radial 270 de Salvador. Água 847 desce para 4.000 pés, Salvador 095. 4.000 ou 095, espaço. Encontra no setor norte do campo Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, transfere agora controle frequência 1208. Uma boa tarde. 208, uma boa, graça ao Índia. Corre Salvador, é o 3567, boa tarde, agora pronto ao ponto de carro. 3567, boa tarde. Ciente, mantém a posição. Tan 3567. Mantém posição. Autorizado o aeroporto de Ilhéus, via rota do plano de voo. Nível 240, pista no zero, primeira curva à direita, subida da AEL, transição coral, 5553, o transponder, controle 120, decimal 8. 1709845. Estabilizado, 4462. Azul 4462, torre 1118, decimal 95. 1185, boa tarde. Torre Azul 4462, boa tarde. Boa tarde, centro do tráfego, reporte 372-4462. Estaremos. O 3567 terá condições de decolar assim que a pista estiver liberada? Afirmo, está pronto. Observe o ATR na curta final, após a passagem ali, mantém preparando-se para decolar quando tão logo liberada a pista, 3567. Ok, após o ATR ali, continua no zero, do 3567. 2 no zero, viria para a passagem. Azul 2715, solo 107, libere a direita e chame solo, frequência 1219. Na direita, solo 219, boa, azul 27. Boa. Vitor 372, 4462. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso 4462. Estabilizado. Já segui tráfego agora 9 horas, 1,5 milhas, mantendo 2.000 pés. O Charlie 208 com 1405 indicada. 7247, tomando a sua Serra 2368, ajudando a estabilizar 2465. Azul 4065, centro Recife, 128, decimal 35, alterna com 125, decimal 1. Agora Recife 12835, alterna 125, 1405, boa tarde. Na final da Bandeira Azul, na 10, Oscar Golf Uniforme. Batendo Oscar Golf Uniforme, torre 118, decimal 95. Estabelecendo Uniforme. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231, transfere 170, informação papai de áudio descido. Passarelo 2231, acione identificação, voo e Mari, para interceptar a chegada a Mari, desce para nível 060, o agente Salvador no 095. Mari, descendo para o 060, 615, 2231. 208. 208, boa, 3567. Salvador, boa tarde, 6304. Fechando a 6304, ótimo de identificação. Teste via chegada a Mares para nível 070. O ajuste em Salvador 10015. Via 070, 10015. Poderia vai, TAP? Fechando a informo que é o número 5 para aproximação. Manter a primeira chegada. Problema, mano. Salvador 3567 da TAM, passa 1700, boa tarde. 3567, contato radar na Zé Colagem, sobe via Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1, 360 de nível 3567. Canal 6227, número 2, lançador, aguarde. 0, nosso escudo Índia. 2-0, libere à direita, chame solo em 1-2-1-9. Direita 2-1-9, né? Salvador, azul 4462, lembrando o Fábio Tati. Azul 4462, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Oscar Golf Uniforme, pista do zero livre, 110 graus, 1-12-9. Pouso autorizado, Oscar Golf Uniforme. Pouso autorizado, não quero. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, confirme chamado para pouso. Pouso 735. 735, copiado, Romeu Eco Índia. Lima Lima Fox, após estar pela voar até a vida 366. Após estar 366. Quatro meia dois, portão 1, via Juliette. Portão 1, via Juliette. Quatro meia 2231, no voo posição Itap. Vendo Itap, 2231. Lima Lima Fox, após de TAP, desce para 2500, pede, está autorizado o RNAV da pista 10, o ajuste Salvador 10 no 5, o repórter está habilitado. Lima Fox, qual é o controle? Esse repórter está habilitado, Lima Lima Fox. Lima Fox, deve ser sincronizado, passando 366. Pesargo 8487, torre 118, decimal 95. 1-9-8-9-5. Para táxi, Bono 8, 140 a bordo, 12-4 Salvador. 050-2231. Afirmo. Autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, 2-8-9-5, ajuste na 0-1-5, Bono 8-8-4, bom voo. Pátio Índia, 6-5, obrigado, uma boa tarde, bom voo, 1-8-8. Ocean 6227, remoto no 3, autorizado acionamento, champanhe. Chamataxi na 27. Solo, Oscar, Golf, Golf 10, para o 43. Confirmo quem chamou. Passando o Oscar Golf Uniforme, 210, para o Oscar Golf Uniforme, até o pátio 3, está livre o táxi via Kilo, observe o balizamento. No 620, ação de identificação da FV, chegada a Mari para o nível 080, o ajuste Salvador no 01 no suco. 015, graus 1-12-9. Repouso no 08487. Voo 1620, manter PP da chegada e palmo o número 5 na aproximação. 1620, desce para nível 070. 0, 60. Aqui já bateu 060, Romeu 80. Autoriza para o descer direto? Para Romeu, Romeu S, Índia, autorizado direto destino, reposta e ponto de modificação da DEV. Autorizado destino, reposta para modificação, sim. Autorizado, Salvador, boa tarde, 3835, 3835, 4 de identificação, desce via chegada a ponto para nível 080. O ajuste Salvador 10 no 5, então seu número 6 para aproximação. Número 6, 080, bom, 3235. Será verdade. Afirmo, são 3035. Obrigado. Rádio 284. 1884, mantenho o ponto de espera. Mantenho o ponto de espera. Ajuste em Salvador 10 no 5. Flies ETAP, se habita 366, 2500, 1015, está autorizado. O 2231. Série 2231, segue tráfego 12 horas, 16 milhas, mantendo 2500 pés. Um Alfa Charlie 90 com 160 identificado. Ciente, 2231. Controle de Lima, Lima, Fox, Fox 362, estabilizado. Alfa Papa Lima, Lima, Fox, Torre 118, decimal 95. Gente, Torre 118, decimal 95, Lima, Lima, Fox. Canaia 617, 117 a voz, 3 horas e 30, com 5. Quanto é bom? 1, 1, 7. Autorizado táxi, via Pátio 1, Pátio Índia, Torre 1895, ajuste na 0, 1, 5, Canaia 627. Pátio 1, Índia, 1095, 1095. Você cargo 8487, solo 27, libere pista direita e chame solo frequência no 219. Direita 219, boa. Boa. Salvador, abre cargo 8487, micro. Abre sua cargo 8487, táxi autorizado via Alfa. Táxi foi quilo, hotel pátio 3, posição prevista 07. Fique atento ao balizador. Alfa quilo, pátio 3, atenção ao balizador, 8487, obrigado. 368. O SAP vai voar 368, 6314. 884, decolagem autorizada no 0120 graus, 1 a 12 a margem. Tive decolagem, estou no 0, 184. Torre Lima Lima Fox, passando 372, proponho cancelamento e circular para 17. Plano cancelado aos 28, prosseguindo sobre as regras de voo visual, reporte final pista no 710 graus, 109, papapá, Lima Lima Fox, trote. Ciente, reportará na final do 17, Lima Lima Fox. Para 4 mil pés, autorizado R nave da pista 10, ajuste 10 no 5, após de tapar a voa, terra 368, a costa estabilizada. 368, para estabilizado, sendo 4 mil, 10 no 5. Controle, para cancelamento do instrumento, Romeu é Índia, descida. Papa Romeu, Romeu é com Índia, Bami SR, cancelado aos 1729, desce para 3500 pés, ajuste Salvador 10 no 5. Vai ficar 3500 como referência no 0105, Romeu Lacerda. 7 se aproximando, pode ficar na ponta. 227 autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0627. Mantenha no 0627. 1884, decolado aos 29, chama agora o controle em 1208. 208, boa noite, boa tarde, boa noite, 84. Boa. 0 3835, desce para nível 060. Controle Salvador, boa tarde, voo 1884, decolado na PUCA. Voo 1884, contato radar na decolagem, sobe via sair da PUCA para nível 230. Baixado, cercado, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Lima Fox, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus, 129, Lima, Lima Fox, Trot. Centro de pouso autorizado, Lima, Lima Fox. Puxanei 6227, decolagem autorizada da pista 10, vento 110 graus, 129. Decolagem 6227. Lima, via rota do plano de voo, no planeante, nível inicial 240, subida da El, transição Coral, pista 90, curva direita, 5005, transponder controle 208. Aguarde a transição de pouso, 2231. Guarda pouso, 2231. O 240 da El, no perfil da El Coral, o planeante, o transponder 5005, controle 1208. Pronto para pushback acionamento. Portão 3 está correto o gotejamento, chame pronto o táxi, chame 6327. Trabalhando. Autorizado para o aeroporto Galeão, Sierra Bravo Golf Lima, via rota do plano de voo, nível 360. Decola pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Ledo, após direto Irume. 5561, o transponder controle 120.8. Descida desce para 4.000 pés. O ideal desce 4.000 pés, 7.000. Canal 6227, contato radar na decolagem sobre via saída da El para o nível 360. Via da El 360, Canal 6227. Autorizado 6314. Canal 6314, torre 118, decimal 95. 295. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, Serra Bravo Golf Romeo, via rota do plano de voo, nível 320. Pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, 50 no 2 e o controle Salvador no 208. Autorizado 4, nível 320. Conforme consta, apertura 10, barra, apertura 16, posta direto com 15, apertura 2, no Motiva. Daí eu monte pra, é a saída do ponto 90, primeiro com a direita, 5012, transponder 208, aposto, então 3, 15. Tá no portão 11, tá pronto para pushback pra mim. Tá 3155, cotejamento correto, livre, acionamento, pushback, coordenação, chame táxi. Está autorizado o pushback, chamar para o táxi, tá 3155. Autorizado táxi, Oscar. Pegou Oscar Golf de forma, confia? Oscar Golf de forma, autorizado táxi até a saída do pátio 3, mantém a posição, chame para ingresso no pátio principal. Salvador 6314, Sierra Victor 372, estabilizado. 7, número 2 para pouso, continue aproximação, vento 110 graus com 12 nós. Leia 314, aguarde autorização de pouso. Aguarda. O 1884, chama Centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 265, confirma o secundário? O 1884, 12685, alterna 125, decimal 45. 1885, 1885, desce para 2500 pés. O ajuste Salvador no 0 no 5, está autorizado a aeronave da pista no 0, o reposto está autorizado. 2 tempos, vai reportar atualizado no 6 a 2 anos. 635, desce para 4000 pés, o ajuste Salvador no 0 no 5. 0 no 5, 4000 pés. No 2231, no solo aos 35, libere a direita, chame solo frequência no 219. A Oliveira está no 219, passaria do 2231. Após Taylor e avançado do 368, reduza para 2109, segue como número 2 na aproximação. Fala Salvador, muito boa tarde, Oxalé 6355. Oxalé 6355, aguarde 2 minutos, quanto? Essa Golf uniforme, após o 321 da TAM, está autorizado seguir, que é táxi via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama Torres 895. Baixanero 6327, quanto espera pronto? 6327, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0, Xanero 6327. Alinhar e manter, 6327. Cidade da operação da rota, a rota a seguir, é Salvador, Papo, Mike Oscar, Papa, Sierra Oscar, Apesolu 21, Mochete e Guarulhos. Direita, chame solo em 1219. Para direita, 219. São 9, guarde número 2 do setor. Confirme os dados 3155, por gentileza. 220 FLB, 3:40 Galeão. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0 via parte, taxiway Índia, turno 1895, ajuste na 0, no 5, está 3155. Autorizado, táxi está 3159. Puxa, pega o saneamento, Zona 659, portão 10. Zona 659, portão 10, aguarde. Guarda. Solo 8, portão 4, visual a sua esquerda com o Caravan, passaria 2231. Sim, ok, siga o Caravan, sua posição é a 2 na remota. Seguindo o Caravan, posição 1-2, confirme? Afirmo. 1-2, é segurando para o Caravan, passaria 2231. Paulo, chama 3-1-4, livrou. Chama 3-1-4, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Antes da Juliette, depois. Ou chama 6-3-5-5, solo voltando. Prossiga, senhor. Ok, o 6-3-5-5 para esse tipo de coordenação, mudança de rota, é já é uma autorização que já existe aqui, a gente tem que ter uma existência de uma CHG. A companhia tem que emitir a CHG para que o centro receba a informação da rota e aí posterior seja autorizado. Tudo bem, a gente copia a autorização que você tiver então e a gente faz a solicitação direto com o centro. 20, Tony, 118, decimal 95. 1895, quadro baixo. Foi direto um barde, o Pozulio 44, Pagog. Pista, o nível de voo 360. Decola a pista na 0, primeira curva direita, da EL e da Motiva. O transporte 5025, controle no 20298. Pulou os 39, chame controle em 1208. 208, boa tarde. Boa. Puxanero no 620. Continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. 120 graus, 1219. Controle saído no 208. Puxanero 6355, portão 5, está correto, chame pronto. Camarada. 03835, informo que será o número 2 de atenciamento, segue tráfego agora 12 horas, 7 milhas, mantendo 2.500 pés, um bravo 738, com 1960 identificado. 620, continue em aproximação, pistão no zero, aguardando autorização de pouso, vento 110 graus com 1 a 12 nós. Aguardando, 620. Israel, para o nível 240. E subindo via para o 240, subida da El, 62, 6327. Pan 3155, o vento 1-10 graus, 1 a 12 nós. Decolagem autorizada, pistão 0, Pan 3155. Iniciando, 55. C27, autoridade direto Coral. Direto Coral, 6327. Estabilizando, 3835. Pan 3135, torre 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa tarde, 3835, estabilizado. 3835, Datan, ciente, continue aproximação, número 2 agora para pouso, 110 graus, 1 a 12 nós, informarei pista livre, Dan 3835. Aguardando. Possibilidade de voo a Serra Vista 307, 371. 371, autorizado Serra Vista 367. Para 4.000 pés, azul 27111, ajuste Salvador no 0195. No 0195, voando Serra Vista 367, descendo 4.271. Graus 1 a 12 nós. Autorizado pouso no 620. Golf, Oscar Golf, informe autorizado o cruzamento da 7, táxi até o hangar. E esse aí da Dael, para nível 320. 320, posso voar Dael, está presente? Pan 3155, autorizado o Dael. Tomativo, Dael. Eu chamei 6327, tudo mantendo nível 180. Eu chamei 6327, copiou o controle? Copiei, autorizado, 180, ele cotejou. Sétimo, 137 a bordo, 2 horas 54, alternando Salvador. Dono do Juno 9. Pesou 9, vamos lá. 7. 4-1, Índia, 1-0-5, 18-95, ponto 0-2-0-7. Juno 659, portão 10, livre, chame táxi. Autorizado, é para treino táxi, Juno 659. Pan 3835, pista livre, o vento 1-1-0 graus, 1-12-9, Pan 3835. Esse do vento autorizado posição 1-0-3-0-5. Meu Deus. Para Juliette, amanhã já. Confirme quem chamou o som. É Delta Fox, pátio 5, decola da 1-7 para Morro, só faça um check no equipamento, sua transmissão está muito ruim. 4x4, Eco Delta Fox, confirmando, morro, segue mil pés? Cruzado, Sierra Novembro, papapá, mil pés, pista na 7, curva direita, corredor Axé, o transponder 0153, controle Salvador 208, Eco Delta Fox. Salva azul 499. Delta Fox, tá correto quanto a bordo e autonomia por gentileza? Gente, pelo bem informe a torre, 1895, 1015 no ajuste, tem uma volta e a volta com Delta Fox. 010, limite será radial 290 Salvador. Reduza para 2009, segue como número 2 para a aproximação. Vento esquerda 010, limite radial 290, reduzindo para 2009 para 310. Pátio 1, táxi Índia, torre 1895, ajuste 10 no 5. Comitinho, utilizado táxi, pátio 1 Índia, no ponto de 2954, torre, vou no 659, boa tarde. Salvador, boa tarde, o TAN 3835, livrou? TAN 3835, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta o TAN 3835. Azul 41118, aguarde cópia, prepare a subida do Arbor 1, eleva. Arbor 1, eleva. Solo Salvador, é o Oxané 63, portão número 5, pushback é para... Oxalé 6355, aguarde. Resposta. Tio no 1, após, pelo voo a Serra Vida 36, após Serra Vida 367, voo a Serra Vida 366, desce para 2500 pés. O ajuste em Salvador 10 no 5, está autorizado a RNAV da pista 10. Após o 367, voo 366, 10015, desce 2500 pés, 279. São 3192, desce para 4000 pés, o ajuste em Salvador 10015. 5, tráfego da TAM, cruzando o pátio após liberar a retaguarda, está autorizado 05, o Xaner 6305. Está coordenado com o pessoal de solo, está autorizado esse pessoal de TAM 6305. Confirmo. Então, muito boa tarde, voo 2097 decola, já é o coral. Voo 2097, contato radar na decolagem, sobre via saída da EL para nível 240. Fazia pro 240, voo 2097, com referência, poderia voar coral? Voo 2097, mantém o perfil da saída. Mantém. Não, você solicita a coordenação do 200 como nível final. O 2097 só submantém o nível 200. 200, 2097. Azul 2711, voo a Serra Vida 366, reposta estabilizada. Já voa 366, 2719. E manter a cabeceira no 0, gol no 659. Autorizado a linha e manter a cabeceira no 0, gol no 659. Agora duas milhas do oeste de Salvador, assuma a navegação, voa a Serra Vida 368, está autorizado a RNAV da pista 10, reposto estabilizado. Serra Vida 368, 3192. Chama Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1-2-8-3-5-1-2-5-1. Afirma, TAN 3-1-5-5. 1-2-8-3-5, 1-2-5-1. Ótimo, muito obrigado, boa tarde. passando a 366 ou 271? Azul 1711, torre 118, decimal 95. 795, obrigado, boa. Torre Salvador, muito boa tarde. Azul 371, tá passando Serra Vitor 366. 2711, continue a aproximação 10, 110 graus, 129. O azul 2711. 635160 a bordo, 4 horas e 55 de autonomia, alterna Galeão, pronto, táxi. Cinco também, por favor. 160. 160, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, Torres 895 ao 1015, seu vovô. Índia 895, traço, conta lá. E sobe via saída da AEL para o nível 360. Da AEL 360, bom, 659. Pouso na pista no zero, vento 1 no 0 graus, com 1219. Autorizado o pouso 1 no 0, azul 27, 1 no. Possível. Fiz 1 no 92, segue para por 12 horas, 1 no 0 milhas, mantém, passa agora 1 no 1000 e 310 em descida, com a passando 72 com 130 indicada. 73, 1 a 3. O transponder 5033, controle Salvador 120.8. 7, reporte alinhado, cabeceira, Eco Delta Foxtrot. Inicialmente mantenha o ponto de espera 6355. Mantendo. Lamento no pátio militar, chame táxi GF52. Passa agora a Serra do 366, chama torre 118, decimal 95. Tráfego informado anteriormente, agora 8 milhas com 100 de indicado. Insta 3192-1895, obrigado. Em área e manter, aguardando sua autorização, decola a assistência autorizada. Correto. Zona 92, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, zona 20 graus com 129. Gente. Imediato, Eco Delta Foxtrot. Vento 120 graus, 129, decolagem autorizada, pista no 7, Eco Delta Foxtrot. 2711, solo ao 55, liberando agora à direita, chame solo em 1209. 209, 2719, obrigado, boa. Boa. Puxa na R6355, complete alinhamento, decolagem autorizada, 120 graus, 129, pistão 0. Iniciando na 10, 6355. Uno, táxi autorizado via parte 3, 2 Lima. Parte 3, 2 Lima, confirmado? Afirmo, 2 Lima. 0177 Centro Recife, na frequência 128, decimal 3. 125, decimal 1. 2835, 25, obrigado. Da Foxtrot. Foxtrot, torre? Assisto outra torre. Ok, está prosseguindo normal, reporte farol de Itapuã. Estou no meu caso, corredor a chave, passará no farol de Itapuã, o assisto da Foxtrot. Sua decolagem foi o 56. Tá ciente. O TAM 3192, pouso autorizado no zero, vento 120 graus, 129. Autorizado, pouso TAM 3192. O Xaner 6355 decolou 57, controle 1208, uma boa tarde. 1208, boa. 6355. Lima 279. Sem problema, siga o balizador. Ok, muito obrigado. É o. O Xaner 6355, contato radar na decolagem, suba via Cida da El para nível 360. Via da El para o 360, 6355. Farol aqui Delta Fox, né? Controle 1208 aqui Delta Fox Trash. 1208. Boa tarde, eu estou passando aqui Delta Fox. Em 1208. Sango Echo Delta Fox controle. Na sua escuta controle, West Delta Fox. O senhor está com o seu regresso e pouse e fazer a manutenção do seu transponder. Não há como o senhor manter-se no espaço aéreo aqui de Salvador com o transponder inoperante. Arbor 1, após Elefa, 5037 transponder, controle 208. O Alfa, ainda estou pegando aqui no radar o senhor como se tivesse acionado a identificação. Então, solicito que o senhor faça a curva pela direita e chame a torre de Salvador para ingresso no circuito. Frequência 1 no 8, decimal 95. Vai fazer a curva pela direita e vai para outra porta. Torre, o S Delta Fox voltando. E eu sigo com o Delta Fox Trot. O controle informou regresso para o S Delta Fox. Ciente para a pista 1-7, confirmando condições de tráfego pela direita para aquela pista. Sim. 160, transponder, controle 208, Vitor Andes Juliet. 35, até no 25, ano com registro, agora 659, boa tarde. Pela direita, 17, repórter a base, Zé Cidata Fox. Alterna Vitor Romeu, a Lívia Sonar, chama turno para o táxi, Vitor Andes Juliet com 1014 na ajuste. Paulo, tá 3192, levou a pista na sexta. Tá 3192, táxi autorizado via Alfa Juliette 09. Alfa Juliette para 09, obrigado. Paulo Salvador, gol no 738, boa tarde. Gol no 738 para Confins, aguarde cópia. Formação em curso com a PA. Sua subida será Arbor 1 após Elefa. Gente, informação com a PA, tem posição número 2, curso 738. Confirmando, tá na 2? Compatível. Presente. Solo Salvador, eu passo Paredes 2231, informação Papá, barreira de autorização. Está passando agora o 060. Seria possível em coordenação com o centro PROD Motiva, da presente? Canal 355, agora de coordenação. Graças. Turno S Delta Fox na perna base, da 1-7. Reporte final, vento de 120, 120 graus, 129, Eco Delta Foxtrot. Passará na final. É 6355, autorizado, voa na altura de Motiva. Presente, Motiva, 6355. Paris, táxi com 10 no 4 no ajuste, TGM52, torre, opera 1895. Do Stax livre, reporte na interseção até para cruzamento da pista, GV52. Fox, reporte final, pista no 7. Falta lá na final, é pro Delta Fox. Lula 738, na escuta? Prossiga. Autorizado aeroporto de Confins, nível 360, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, arbor 1, após elefa, transporte 5042, controle 208. Fala 738, autorizado 360, Confins, roda 1-0 para curva direita, arbor 1, transição elefa, aciona 5042, 1208 ao controle, bono 738, na posição 2, já está pronto para puxar a caminhonete. Autorizado, chame táxi Gol 9738, protegimento correto. Protegimento correto, vai passar para o táxi, vamos passar para o táxi. Fala Azul 4198, vamos para o táxi. Número 2 no setor, Azul 4198, aguarde. Passarei 2231, tá pronto, corta? Sim. Autorizado Barreiras, nível 1160, via rota do plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda. Momo, transição VATAP, 5046, transponde, controle 208, passaria 2231. 1160, direto para Barreiras, vai decolando a pista 1-0, curva esquerda, seu saída Momo, transição VATAP, 5046, transponde, 1208, controle, passaria 2231, remota 12. Tá correto, chão pronto, passaria 2231. Camarão. GV52, táxi autorizado via Alfa, inicialmente mantenha antes da Juliette, seguirá 137 da Gol até o ponto de espera, quando no ponto de espera retorna a torre 1895 com 1-0 no 4 no ajuste, GV52. Delta Foxtrot no solo 04, libere pista direita e táxi autorizado até o hangar da companhia Eco Delta Foxtrot. Índia Juliette está pronto para o táxi? Táxi autorizado, reporte na interseção Oscar Vitor Índia Juliette. 6355, chame Centro Recife na frequência 128.35, terra 125.1. 2835, confirme o secundário. 125.1. 251, graças, boa tarde. Vitorinha Juliet autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto, Vitorinha Juliet. Vitorinha Juliet autorizado, alinhar pista no 7, reporte pronto, Vitorinha Juliet. Tá com 184, 184. Autonomia 2 horas e 55, alterna Campinas. Vento de 120 graus, 109, Victor India Juliet. Sete, três, oito, bom voo. Gente, observe aí, dia 18, 954. Negativo, aguarde, azul 418, tem um tráfego da Força Aérea cruzando a parte, já pode ser autorizado. Vitorinha Juliette decolou 08, reporte passando farol de Itapuã, Vitorinha Juliette. Posso falar passando farol de Itapuã, Vitorinha Juliette. É boa, chegou no 738, pode esperar, pronto. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 10 graus, 1, 29, gol 1738. Ali decola da 1-0, boa noite, tá preso. Jave 52, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0, Jave 52.